Solo 8630-06 para o pushback e acionamento. Oceania 6310, portão 06 autorizado, chame táxi. Livre pushback e acionamento 06, chama táxi 6310. Centro Recife, solicita que suba restrita, nível de voo 330. 330, quem será? 3858, copiou? Copiou, 330. O 2795 desse mantenha 2000 pés, livre da restrição de altitude em Pelô, está autorizada a final ILS X-Ray para pista no zero. Certo, para 2000 livre dessa restrição, para o ILS, o 2795. 3613 desça e mantenha 4000 pés. 3613, faço eu. Ainda não, estou em coordenação com o Centro Recife. Fala, chamamento 310 para o táxi, com um total de 141 a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante com 330. 6310, táxi autorizado até o Ponte Vera via Pátio Indy, 1895 com 1020, baú. 1020, Pátio Indy até o Ponte Vera com a Torre Uno, 1895, chamamento 310. Maintain for level 170. 27 into 2, call identification. Maintain for level 170, clear via Maris. Arrival report is ready for descent. Arrival report ready to descent, 0-2782. 2795, está autorizado manter a velocidade número 1 para aproximação. 7, velocidade número 1, 2, 7, redução de velocidade para 2009. Nós. Sim, this is 782 flight direct to ETAP intersection. Salvador, voo no 096, pushback estacionamento. Portão 9, autorizado, chame táxi no 096. Seven, 3895, tá na escuta? 3895, certo? Autorizado Salvador, aeroporto de Guarulhos, nível 340, via rota do plano de voo, que é Ampezulona 0 até Taubaté. Pista na 0, primeira curva direita, da Euleda Montiva, 5571, transponde e controle 208. 3815, está autorizado Guarulhos, no 340, via Presolo 10, decola da EL, transição ótima, curva direita para decolagem, 571, transponde, 2108, o controle de rodada, 3815. Correto, portão 3, chame pronto. 3815. Você tem contato com o pessoal da Infraero? Porque a gente aqui no 03 só falta tirar um fim. Afirma 3815, vou falar com ele sim. Muito obrigado, te agradeço. Tentaria segurar uma ponte com azul 2782? Azul 2782, go ahead. Estabilizador 2795. 2795, torre 1, 8, decimal 95. 2795, grato, vai. Salvador approach azul 2782, did you call us? 782 fly direct ETAP, after ETAP Duna, and in the element safe level 050. Direct ETAP after that Duna, clear down for 070. 050, azul 2782, altimeter setting 1020. For that, clear down 050, azul 2782. Nossa, 174, boa noite, a senhora, identificação dessa via, chegada Bonf, para nível de voo 050, altímetro 1020. Por 020, altíssimo. 3693, desce, mantenha 2 mil pés, autorizado, sinal ILS X-Ray da pistola 0, informe estabilizado. Plataforma estabilizada, 2 mil pés, autorizado, certo. Decolado 02, controle no 208, bom. Controle 208, deixa na 6310, boa noite. Teto de 1.600 pés e visibilidade de 3 mil metros. Controle Salvador, boa noite, o Xanã 6310, decolado PC da Pucaracaju. Xanã 6310, contato radar, suba via Puca para nível de voo 350. Sobe via Puca para nível 350, quando possível voar direto Aracaju, o Xanã 6310. Preciso sair do Xanã 6310. Mandei PC, o Xanã 6310. 2782, ceiling 1,600 feet, the visibility is 3,000 meters, and the rain is strong over the field, at 2782. Pardon that, thank you for information, 2782. 6310, voy a Aracaju. Está presente Aracaju, 6310. 2782, clear down to 3,000 feet, altimeter sighting 1020. This message was for Azul 2782, I understood the clear down 3,000 feet. Permitted, 3,000 feet, altimeter 1020. Clear down 3,000 feet, 1020, Azul 2782. Cascador, Xanã 6303. 6303, torre 1, 8, 95. Vem passeio, graças. Salvador, uma boa, Gono 096, quanto era pronta? Gono 096. Autorizado alinhar e mantém por cima. Alinha e mantém, Gono, 096, obrigado. Azul 2795, solo 03, direito no 219. Direita, 1219. O Xanã 6303 na escuta da torre? Ah, tem mais tempo, seu. Reporte visual com campo, o Xanã 6303, continue aproximando o sinal da 90. Pois sim, porta na visual. No 096, autorizado decolagem pistão no 0, vento é 120 graus 07 nós, o ajuste do altímetro no 020, pista no 0 molhada. Afirmativa, autorizado alinhar e decolar no 0, gol no 096. Solo Salvador, azul 2795, ligado na pista. Azul 2795, parte 3 via Alfa Quilo. Parte 3, Alfa Quilo, 2795. Xanã 3895, chegou o operador? Chegou sim, eu te agradeço, ele acabou de chegar e agora tem o cheiro de fumaça dentro do avião. Mas vamos reportar aí pro pushback. Gente. Obrigado, viu? Azul 2782, small right deviation due to bad weather. Azul 2782, you will maintain what heading? We maintain heading 075, about 10 miles, and after that we can return, we can back to Blooming position. Roger, as with the 782 cleared your deviation after you have conditions fly directed Duna and is descending into 2,000 feet near the final ILS grade runway 10, report the exceptional localizer. Roger, clear deviation after that Duna, clear down 2,000 feet, ILS X-ray is clear, I report established as 2782. 974 desça até 4 mil pés, ajuste de altímetro permanece no 020. 1020 o ajuste. Xanema 313. Positivo, 1020. 70. Momo 370, alguma possibilidade de direto Momo ou Cockpit presente? 1096, inicialmente mantém o defeito de saída, aguarde. Defeito. 974, desse mantenha 4 mil pés. 974, a torre informa de chuva forte ou moderada sobre o campo, com teto de 1.600 pés e visibilidade de 3 mil metros. 1096, centro Recife, solicita que suba restrita. Confirma o nível? Eu vou 350 restrito. 350 restrito no 096, obrigado. Meia 3 no 3, solo 07, direito no 21, decimal 9. 19. O Xané 63 no 3, sinal está autorizado até o portão 4, pátio 1, via Alfa e Juliette. Via Alfa, pátio 1, portão 4, tá? Ciclo 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Centro é ciclo 2685, alterna 125, decimal 45, alterna 63, 10, boa noite. Tá, 3, 2, 1, 5, agora sim, pronto para posicionamento. Chan 3805, coordene com a equipe de solo após o parqueamento do Avianca esquerda, autorizado. Após o parqueamento do Avianca esquerda, autorizado a 3805. Era 96, vou incógnito. Boa, Cogbo, 096, obrigado. As 2782 estabilize. 782, contact to the tower of 118.95. 118.95. 5974, desse mantenha 2 mil pés, autorizado, sinal ILS, informe estabilizado. 2782. Continue approach, report runway insight. I report runway insight as a 2782. 1096, chame centro Recife, frequência 2685. 2685, 96, obrigado. Affirmative, 1,200 feet. Roger, Azul 2782, Clearland runway 10, the wind is 140 degrees, 12 knots, and altimeter setting 1020. Inform you the runway 10 is wet now. All that clear to land runway 10 Azul 2782. Azul 2782, runway 10, wet. All that, thanks for information, Azul 2782. Para táxi, está com 165 a bordo, alterna com 4 horas e 5. Táxi, Índia, ponto de férias, começa em 1-9, decimal 9-5. Altimetro 1020, bom voo. Gente, então, já ponto de férias, 1-18-9-5, da 3-18-5. Ground is 14, right to 121 this morning. 121, I think. 974, chega a torre 1895. Torre da 385, ponto de espera da 10 pronta. 3885, mantenha ponto de espera. Ah, até 3885. Salvador, comandante, Rio 5974, baixado de trabalho. Rio 5974, continua a aproximação, pista molhada, 140 graus, 14 nós, tudo autorizado. Pornilo, tá aí? Não. Braço, Rodrigues. Can you confirm your position? 4, left, ok? Olha, thank you. 5974, confirmando 140 graus, 1129. Todo 20. Linha após a passagem do rio? Afirmo, Lima tem após o rio. Trátua. Decolagem autorizada, 1 no 40 graus, 1 a 12 mais. Decolagem, decisão 0328. Boa, na boca, 4298, Roiduna, desça 2000 pés, ajuste no 020. Boa, na boca, boa, boa, boa, boa, boa. Tem um bom voo. 308, boa. 308. Controle Salvador, boa noite. Da 3815, decolando sua escuta. Se possível, direita proa de motivar. 3815, contato radar no 340, direto Leda. Leda, 3815, graças. Juliette Lima, livre Lima, aguarda contact. Não, aguarda para a copia, aguarda contact. Juliette Lima, prepara a saída da Eulina, a morte vai confirmar o pai de a pista que decola. novamente para a cópia. Coordenando com o centro Recife aqui, as nossas autorizações automáticas estão suspensas, só para informação aqui. Ele vem atirando para o centro. Guarulhos, nível 280, da colada 197, com primeira curva direita na saída da El, Lida, Motiva. Rota azul 190, primeira na via, após Tobaté e conforme. Transponder 5574, controle 120, decimal 8. Salvador, muito boa noite, eu vou 1246, passando o nível 220, parando 60 com informação alta. 1246, SV para 2000 pés, ajuste no 020. Descendo o via até 2000 pés, passando no 020. Obrigado. Chamador em 1995, altímetro 1020, bom voo. Confirmando posição da 07 para a posição 13 do pátio principal. Sim, corrigindo, prossegue para 13. Autorizado, reporte finalizado. Confirmando, é 198-295. Cat Lima, livre táxi, chame para ingresso no 71020, ajuste. Sou 3895, chame centro Recife, frequência 251. 251, tá, 3895, bora. Azul 4235, desça para, desça via Ponce para 2000 pés, ajuste no 020. Azul 4298, autorizado ILS, ajuste no 020. Autorizado ILS, ajuste no 020, azul 4298. Lima, Juliette Lima, vento 150 graus, 089. Boa noite, Xanera 6303, com a Bravo, autorização para Guarulhos, 2340. Xana 6303, informação em curso é Bravo, aguarda a coordenação com o centro, prepara a saída da Euler da Monte. Guardando. Confirme, eu tenho aqui o pronto 6313, confirme, é para Guarulhos? É, isso mesmo, 6303. Limas 311208. 1208, obrigado, até. Boa noite. Controle em Salvador, boa noite, passando Limas Juliette Lima. Liga Juliette Lima, contato radar, suba 280 via Daio. É, o 280, pelo possível rote da sua Liga Juliette Lima. Sim. Quando possível a posição rote da para o Liga Juliette Lima, quando possível? Será possível, o centro está operando convencional. Fernando, é a 224? A 224 está presente, voo Iduna, desça 2 mil pés, ajuste no 020. Estabilizado no localizador da 10 Azul 4298. Azul 4298, chame a torre 1895. 1895, Azul 4298. Estacionamento 313, estacionamento com a reta, reposta pronto para o chuveiro estacionamento. Boa noite, Azul 4207, 4298, estabilizado em LF aberto. 4298, pouso autorizado, pista 10. 160 graus, 079. Um pouso, pista 10, Azul 4298. Gol 246, autorizado ILS, ajuste no 020. Ciente, gol 1246. Índia, uma boa noite. 4298, solo ao 37, direito no 21 do Sonado. Volta na Granada, 2498. Ligou no 246 e estabilizou. 1246, chame a torre, 198, decimal 95. 1895, muito obrigado, até mais. Alfa reporta antirregente. Alfa, antirregente, 14. O 4235 autorizado ILS, ajuste no 020, reduza para 1980. Autorizado ILS, reduzindo para 1980, 4235. Torre, muito boa noite, Ogul 1246, passando externo, baixa travada. 1246, pouso autorizado, pistão 0, 160 graus, 10 mais. Ciente, livre pouso, 1246. Canal 6224, autorizado LS, ajuste no 020, reporte localizador número 3. Aqui, Lima, chame o centro Recife, frequência 1251. Recife agora, 1251, Lima Gillette Lima, obrigado, até. Localizadora do 4235, chame a torre 1895. Torre, salvadora do 4235, visão no ILS. 4235, continue a aproximação, pista 10, aguardando pista 10. Aguardando pista 10, 4235. No 246, no sol 41, no direito, no 21, decimal 9. Direito, 219, no 246. Fala, boa noite, no 246, ele viu? 1246, boa noite, segue-se Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette para o 06, 1246. Salvador, good evening, this is Europa Zero 4, position 1-1, copy this information, ready to start on foot. Europa 084, information, bravo, stand by to copy. Stand by, 084. Boa noite, 970. Boa, 970, essa identificação desce, correção, voo direto do Duna, desce 2000 pés, ajustado no 010. 2000 Duna, ajustado no 020, voo com o 970. Eu passei o info. Send my coordination to center receive, please. We are ready for push. Autorizado para o feedback acionar, reporte táxi. Passa dentro, virado. 224, chama a torre 1985. Boa noite, Salvador, boa noite. Rio 5972, cruza 180 para 160 na ponte 500 da Bravo. Rio 5972, via Bonfim, desce para 4000 pés, ajuste no 020. Via Bonfim, desce para 4000 no 020, Rio 5972. Boa noite, 6224, continua a aproximação, vento 160 graus, 109, pista livre, pouso autorizado. Nervoso, 4235, taxi CV Alfa, reporte antes 2 VA. Alfa, reporte antes 2 VA. 1888, boa noite, acendo identificação, desce via bons para 2 mil pés, ajuste no 020. Afirmativo, após BOMF, voo Serra Vitor 367. Após BOMF, voo Serra Vitor 367, 182, e o 5972 reduza para 2009. Reduzindo para 2009 o Rio 5972. A bordo, galinha alterna, 4 horas, vamos ver. 67 a bordo? 167. Gente, 167 via Índia, quando espera do 198 decimal 95, altímetro 1020, bom voo. 1020. Europa 084, ground. Alright, say that for. Performing has a problem with equipment and the AC clearance cannot do your clearance. Stand by 5 minutes more, please, okay? Okay, wait. Chilena 224 aos 50, direito no 21 decimal 9. Salvador, Chilena 6313, próximo, após espera. Boa noite, 6313, autorizado a alinhar e decolar pista 10, 160 graus, 109. Alinhar e decolar, Chilena 6313.